A Língua de Todos, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa e realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa vem revelando um dinamismo cada vez maior. Os sinais são evidentes. As iniciativas que promove, o Portal da Língua, com ampla temática e ligações, o boletim noticioso que disponibiliza na internet. As decisões estratégicas de Brasília começarão a dar algum fruto? A par e passo começa a perceber-se um caminho. A prestigiada revista Monocle de Língua Inglesa assinalava em edição recente a importância global e crescente do nosso idioma comum. Língua de Todos conversa com a professora Edleise Mendes, presidente da Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira. Há um manual que se anuncia para breve, balizando o desenvolvimento dos materiais didáticos. Lugar onde ficará acessível a todos. Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, do ILPA. Edleise Mendes. O manual de procedimentos que nós acabamos de elaborar agora na reunião técnica é para orientar as equipes de cada país que vão desenvolver os materiais para o portal do professor, né? Porque imagine que nós temos 8 países, 8 variedades do português e nós estamos formando equipes de especialistas nesses países a partir dos pontos focais, né, que fazem parte das comissões do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e do Conselho Científico, obviamente. E essas equipes vão elaborar unidades didáticas e todo o material do portal do professor, que estará no ano de 2013 até setembro, outubro, disponível para todos os professores de português, enfim, no mundo, né? E o grande potencial do portal é exatamente este: ser um ambiente, um lugar onde professores que não têm acesso a materiais, não têm acesso a novas metodologias para ensino de português como língua estrangeira e segunda língua, possam encontrar materiais inovadores, unidades de trabalho, recursos diversificados para ele levar para a sala de aula, onde quer que ele esteja. E estes materiais vão ter então em atenção também cada variedade, cada país, cada realidade de cada país. Exatamente, porque uma das queixas hoje dos professores de português, sobretudo que estão fora do eixo Brasil-Portugal, é que eles são obrigados a usar materiais ou de Portugal ou do Brasil, em primeiro lugar. E há sempre uma polarização entre essas duas variedades, que de certa forma dominam o cenário educacional. Então, o que que a gente quer? Exatamente que o portal valorize as variedades do português e que Angola, por exemplo, as pessoas que aprendem português em Angola possam aprender com os materiais contextualizados à sua realidade. Por sua vez, em Moçambique, em Timor-Leste, em Guiné-Bissau. Então, por que eles vão, por exemplo, tomar chá da tarde, se está friozinho, ler coisas que não tem a ver com a sua realidade, se eles têm uma riqueza de texto, se eles produzem muitos materiais naquela cultura de língua portuguesa? Então, é isso que a gente quer valorizar. A gente quer valorizar que somos uma mesma língua, mas somos muitas vidas em português, falando culturalmente. Então, você viu que uma das coisas que nós falamos e reforçamos bastante é que a visão fundamental de língua que está na base do portal é de que língua é cultura. Língua não é só sistema, porque se fosse só sistema, estrutura, todos nós falaremos do mesmo modo, escreveríamos do mesmo modo, e você já sabe, né? Até a própria discussão do acordo, até para escrever, nós somos diferentes, né? E é isso que a gente busca hoje, é o diálogo, a integração, ao invés de ficarmos polarizando Portugal e Brasil e impondo materiais que estão fora da realidade desses outros países. O que a gente quer exatamente é valorizar isso, valorizar que nós temos muitas culturas em português, vidas em português. Referiram também materiais reais. Que materiais serão esses? Na verdade, materiais que a gente chama autênticos. O que são materiais autênticos? Ao invés de eu elaborar um texto que eu estou medindo palavras, estou selecionando estruturas, estou controlando para poder ensinar língua, eu vou pegar um material que está aí na vida, como, por exemplo, um cartaz que está pregado num poste, como a professora acabou de falar, como, por exemplo, um panfleto para uma festa, um convite. Eu vou pegar um texto engraçado que saiu no jornal, uma charge com a situação política que acabou de acontecer no país. Eu vou pegar um vídeo feito por estudantes universitários da Guiné-Bissau. Eu vou pegar, enfim, o material autêntico é aquilo que é produzido dentro de uma cultura em situações reais de interação e comunicação. Então, esses materiais, eles vão dizer exatamente o que é aquela língua, como ela se movimenta e como as pessoas naquele contexto fazem uso dela. Então, nada melhor do que ensinar língua na língua. Então, a ideia do material autêntico é exatamente, é colher o que está na vida para ensinar língua viva e não ensinar língua morta que está apenas no livro. Ou seja, é pegar naquilo que está ao redor de cada um e pegar e transformá-lo num material didático e que pode ser correto em termos de uso da língua ou não. Na verdade, se a gente pega, por exemplo, um texto, entre aspas, considerado mal escrito, isso pode servir até de discussão pedagógica. Ou seja, né, mostrar como dentro de uma mesma língua nós temos variedades mais cultas e outras mais populares. Então, aquele que escreve de uma forma mais popular também está escrevendo em língua portuguesa. O fato é que a gente tem que ser capaz de levar isso para a sala de aula e problematizar com os alunos, para eles perceberem, olha a diferença do que é você escrever de uma forma mais culta e o que é você escrever de uma forma mais popular. Por isso, esse texto tem problemas? Tem. Que problemas ele tem? Do ponto de vista comunicacional, não. Edleise Mendes, presidente da Sociedade Internacional de Português, Língua Estrangeira, sobre o manual de orientação para o desenvolvimento dos materiais didáticos do portal do professor de português, Língua Estrangeira, do ILP. E o que vai estar disponível no portal em construção já a partir de 2013. Edleise Mendes. A partir de setembro de 2013, o portal já vai estar funcionando em sua versão, vamos dizer assim, de teste, mas já com pleno potencial de funcionamento, ou seja, com as unidades didáticas dos países que estão integrando, né, o portal e a elaboração desses materiais, toda a área de interação social, ou seja, todas as ferramentas que vão permitir a interação entre professores, entre os usuários, os utilizadores do portal, além de todo o banco de dados já de professores, utilizadores que desejem enviar atividades e compartilhar essas atividades com outros professores no mundo inteiro. Além disso, nós vamos ter a possibilidade de fornecer ferramentas, né, para o professor, e ele pode utilizar o portal para isso. Enfim, a pretensão é que em setembro a gente faça o lançamento pleno, sempre ressaltando que o portal é aberto, ou seja, a gente vai dar o primeiro ponto de partida, né, o pontapé inicial, mas ele sempre vai crescer, porque os materiais vão sempre ser elaborados, novos materiais, e ele sempre vai ser carregado, porque a ideia é que ele seja um grande, vamos dizer assim, ambiente onde a gente possa sempre alimentar com novas ideias, com novos materiais, com novas unidades didáticas, com novas ferramentas e, sobretudo, com a participação de muitas pessoas no mundo inteiro. Isso é que é o importante. E essa acaba por ser a mais-valia deste portal? Exatamente. Eu acho que a mais-valia é o fato da gente, pela primeira vez, em uma língua cultura, ou em línguas culturas, em português, a gente disponibilizar recursos e materiais didáticos para professores de graça e de fácil acesso. Isso aí, não existe nenhuma iniciativa igual em nenhuma outra língua, e a CPLP, o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira, a qual presido, justamente estão juntos nessa ideia da gente, pela primeira vez, trabalhar para que nossos professores de português em todos os cantos do mundo tenham acesso a materiais de qualidade, se é que a gente quer fazer do português uma língua internacional. Edleise Mendes, presidente da Sociedade Internacional de Português, Língua Estrangeira, sobre o Manual de Orientação para o Desenvolvimento dos Materiais Didáticos do Portal do Professor de Português, Língua Estrangeira, do ILPE. Ciberdúvidas responde. Escreve-se gin ou gim para designar a bebida que dá nome aos contos do gin tónico de Mário Henrique Leiria. A resposta de Sara Leite, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Ora, este é um dos casos em que há duas grafias, porque há duas pronúncias diferentes em Portugal e no Brasil. A palavra gin, gin, é inglesa e é a abreviatura de Geneva, que por sua vez vem do holandês Jenever, que tem origem, curiosamente, vem do francês, mas tem origem em juníperos, que é latim e que significa zimbro, porque o gin é uma espécie de aguardente de zimbro. Ora, então, gin é um empréstimo e, como tal, como costuma acontecer com os empréstimos, mantém no português europeu não só a grafia, como também, mais ou menos, dentro do possível, a pronúncia do inglês e, portanto, termina em N. Então, isto significa que os portugueses devem dizer gin ou gin, quando muito, não é? Gin, como se tivesse quase um Ezinho no fim, mas que não está na grafia. Mas não gin, porque gin, com a nasalização da vogal, implicaria então uma grafia diferente, que é aquela que se usa no Brasil, que é com o G, ou G, I, M. Portanto, o gin com M para o Brasil, o gin com N para Portugal. Há, aliás, uma canção muito bonita a esse propósito, que não posso deixar de referir, que se chama Mais um Adeus, que foi escrita por Vinícius de Moraes e que é cantada por Toquinho e Marília Medalha, em que ela a certa altura diz: o gin é um veneno. Então, pronto, como a vogal é nasal, justifica-se grafá-la no Brasil com M, de acordo com as regras ortográficas da língua portuguesa. Mais um adeus, uma separação, outra vez solidão, outra vez sofrimento. Mais um adeus que não pode esperar. O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade. Olha benzinho, cuidado com seu resfriado, não pegue sereno, não tome gelado, o gin é um veneno, cuidado benzinho, não beba demais, se guarde para mim. A ausência é um sofrimento, e se tiver um momento, escreva um carinho e mande o dinheiro pro apartamento, porque o vencimento não é como eu, não pode esperar. O amor é uma agonia, vem de noite, vai de dia, é uma alegria e de repente uma vontade de chorar. Olha bem sim, cuidado com seu resfriado, não pegue sereno, não tome gelado, o gin é um veneno, cuidado benzinho, não beba demais, se guarde, sorrindo, outra ausência é um sofrimento, e se tiver um momento, me escreva um carinho, e mande o dinheiro pro apartamento. O amor é uma agonia. mais um adeus. Vinícius de Moraes, Marília Medalha e Toquinho. Ciberdúvidas responde. O que são vogais abertas, fechadas, semi-fechadas e semi-abertas? Sara Leite, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Quando falamos de diferenças no grau de abertura das vogais, estamos a referir-nos à sua articulação pelo aparelho fonador. Portanto, estamos a falar, no fundo, de fonética articulatória. Literalmente, estamos a referir o grau de abertura da boca, que depende do movimento do maxilar inferior. Portanto, não estamos a falar da qualidade acústica do som dessas diferentes vogais, e muito menos do aspecto gráfico das letras. Porque às vezes há pessoas que pensam, por exemplo, o U é uma vogal aberta porque nós desenhamos um U e ele fica aberto em cima. Então podia haver essa associação de ideias. Não se trata disso. Trata-se do facto de ser necessário abrir mais ou menos a boca quando nós pronunciamos as diferentes vogais. Isto influencia, por sua vez, o grau de elevação da língua. Daí que se fala também de vogais altas e vogais baixas. As altas são aquelas em que a língua sobe porque o maxilar inferior sobe também, não é? Fecha, a boca fecha mais. Quando a boca abre mais, a língua desce. Então, temos em português uma vogal aberta, que é o A, aquela que nós dizemos com a boca mais aberta. Depois temos duas vogais semi-abertas, vamos fechando um bocadinho mais a boca, que são o O e o E. E depois temos seis vogais semi-fechadas, que são A, AN, E, EN, O e ON. Estou a diferenciar as nasais, não é? Porque têm uma qualidade diferente. Finalmente, temos cinco vogais fechadas. Quais são elas? São o I, o IN, U, UN e U. Estas são aquelas que nós conseguimos dizer abrindo menos a boca, muito menos do que o A. Portanto, se as pronunciarmos todas de seguida, percebemos facilmente que à medida que vamos passando das mais baixas ou de mais abertas para as mais altas ou fechadas, o nosso maxilar inferior vai subindo. Um, dois, três, e... Ícaro para o José Craveirinha. Da Mafalala estorva-nos a memória dos gregos. É um anjo segredado e assim goza de asas sussurrantes. Desce por entre intervalos do vento e fim do voo refunde um modelo de cera. Como qualquer pássaro, faz ninho, ele, no vestido das mulheres, sem céu fixo, exala a plumagem da comum nudez interrompida. Um dos grandes poetas de Moçambique e da língua portuguesa, Sebastião Alba, morreu faz 12 anos, no próximo dia 14 de outubro, em Braga, Portugal. O primeiro livro, publicado em Quelimane, em meados da década de 60, que decide não incluir na sua obra, seguido de O Ritmo do Presságio, A Noite Dividida e Uma Pedra ao Lado da Sua Evidência, são o magro acervo maior de um poeta inclassificável em qualquer escola. José Craveirinha referiu-se a Sebastião Alba como um grandioso Deus humilde da palavra. Natural de Braga, onde nasceu em 11 de março de 1941, Diniz Albano Carneiro Gonçalves, de seu nome civil, veio muito jovem para Moçambique, foi jornalista e viveu em Tete, Quelimane e Maputo, o nome de referência da moderna poesia moçambicana. Final de mais uma edição de Língua de Todos. As despedidas da equipa de todas as semanas... José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Petrequim, Miguel Roque Dias, Miguel Vanderkellen e Vitor Pinto. Até para a semana. A Língua de Todos, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa e realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.